no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você já reparou em quanta coisa interessante pode existir na comunidade em que vive? Muitas vezes, não percebemos a riqueza cultural que está bem ao nosso lado. Pensando nisso, os projetos Mapeamentos do Afeto, Patrimônio Arqueológico e Paisagístico dos bairros Morro São João, Morro Santana, Morro São Sebastião e Morro da Queimada foram criados em Ouro Preto. A partir de atividades lúdico-pedagógicas feitas juntamente com lideranças da comunidade, nos campos de educação e cultura, o projeto procura o reconhecimento e a sensibilização do patrimônio desses bairros. O potencial turístico e museológico é um de seus focos, que visa explorá-lo de acordo com a noção de pertencimento do local que os próprios moradores têm. Outro objetivo é a formação de pessoas que venham a atuar de forma contínua nos processos de preservação dos bens culturais e paisagísticos. Márcia Acuri, professora responsável, explica como o mapeamento do local será feito. Os projetos de mapeamento do afeto em ambos os bairros, eles voltam-se a um processo de sensibilização das comunidades em torno das ruínas e da paisagem do parque, em que o patrimônio ele não é um fim, mas ele é um veículo para que a gente possa trabalhar fortalecimento das noções de pertencimento. A partir de uma experiência que foi muito interessante no ano passado, desenvolver uma série de oficinas de mapeamento do afeto a partir de pipas. O que aconteceu? No ano passado, um estagiário desenvolveu uma atividade construindo uma pipa especial, porque nela a gente adapta uma câmera GoPro. Em vez de entrar com um drone, seria assim, o que temos de uma tecnologia já disponível, né, à mão para fazer um grande mapeamento, inclusive técnico, de uso para pesquisa e tudo mais, nós resolvemos entrar por um caminho de uma sensibilização a partir de uma atividade que as crianças já têm como uma das principais de lazer delas ali no morro. O programa pretende o fortalecimento das identidades comunitárias, das referências paisagísticas e da proteção do patrimônio cultural das áreas ocupadas. Mas o que seria o mapa do afeto? Márcia esclarece a relação entre o mapeamento e a comunidade da região. É um mapa onde as referências patrimoniais incluem não só aquelas que são reconhecidas do ponto de vista do IPHAN, da Unesco, nós pesquisadores, etc. Eu, como arqueóloga, obviamente estou bastante interessada na parte do registro do parque, mas inclui aquilo que essas pessoas também entendem enquanto patrimônio delas nessa paisagem. Isso pode ser uma planta, pode ser um pássaro que passa pelas experiências que nós já tivemos nas oficinas do ano passado, no trabalho de aproximação com a comunidade, os resultados foram muito interessantes. Como eles misturam, de certa forma, algumas referências que para nós são o imediato, o óbvio, do ponto de vista do patrimônio. O projeto conta com o apoio do Programa Federal Mais Cultura e é desenvolvido por professores e alunos da UFOP. Depois dessa reflexão de pertencimento ao lugar em que vivemos, é importante avaliar e prestar mais atenção à nossa volta, não é mesmo? Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.